Nós quatro do bate na sexta-feira, como é de costume, recebemos pessoas para apresentar o debate. Hoje vamos receber o nosso colega, o Eba Kirimba, estudante de arquitetura. E nosso colega, o Eba, queira apresentar-se, por favor. Boa tarde. Neste momento farei a questão de apresentar de um tema, um trabalho que ainda está em andamento. É sobre o estudo do MUSEC, mas vai focalizar. Pois é. Esse estudo vai focalizar diretamente ao município do Cazenga, mas é um trabalho que está em andamento. Conforme está o quadro, está bem patente a definição daquilo que é o MUSEC. Sabemos que tem uma origem da língua bem falada da maior parte dos povos aqui da parte norte, que é o Vinho do Quimbundo, que é o significado do MUSEC, que fica a Areia Vermelha, que as pessoas sabem o MUSEC. E também há grupos de palhotas, então aquelas casas que ficam que formam os barrocos. Nós aqui em Luanda, nós denominamos como MUSEC, mas já o português do Brasil diz, designa como favelas, é o português o português europeu, os bairros de lata. Então, realmente, cada modo dos pontos tem uma certa definição. Isto tem a ver com as origens. Lembrei que resiste-se em qualquer parte, mas também a forma em que vem essa origem. Nós vem daquilo que no que toca às casas então, da terra. E esses todos os museus, essas zonas, acabam por, em termos de urbanismo, eles acabam por criar uma malha urbana informal, uma algo informal, sabemos que é algo informal. Sim, algo informal. Realmente, como disse, é algo que está assente em quase todos os pontos a nível do mundo, mas realmente África e América Latina, Ásia, são os pontos onde tem uma grande concentração desses assentamentos urbanos informais, ou as favelas. As favelas têm umas cidades africanas, por exemplo, aqui em Angola, bem como a República Democrática do Congo, muitos países vizinhos, bem como a América Latina, sabemos daquele que é Brasil, um país muito conhecido. Estamos também na Venezuela, Caracas, um grande assentamento informal, o bairro de lata. E na Ásia, temos visto realmente muitos países pobres da Ásia também têm uma grande concentração de assentamentos informais. E segundo, aqui tem alguns dados daquilo que a ONU apresenta, a Organização das Nações Unidas, daquela percentagem que constitui o assentamento informal. Embora que há uma diminuição, segundo este dado, há uma diminuição, quer dizer, uma diminuição de 10%, que estava de 47% para agora baixou para 37%, mas nos países em via de desenvolvimento que durante 15 anos. Mas hoje, face ao crescimento da população, acima de tudo, ainda há uma grande concentração de pessoas que vivem em zonas informais. E segundo a expectativa, esses dados mostram que a probabilidade ainda crescer daqui a 17 anos, então no ano 2030. E outro relator da ONU divulgou que em 2010 apontou que 227 milhões de pessoas deixaram de viver em favelas na década de 2002. Quer dizer, então, isso tinha a ver com o fator da imigração. Muitas pessoas procuram imigrar em grandes cidades. Vemos um exemplo daqui da África, a imigração das pessoas que saem daqui da África, rompem pelo Mar da Sicília ou vão pela Itália, menos para contornar para estar dentro da Europa. Então, mais ou menos, são alguns fatores que contribuem daqui também, que é a diminuição. As pessoas vão diretamente nas grandes metrópoles. Pois é, isso é mais ou menos, esse o mapa mostra mais ou menos aquilo que é indicadores dos assentamentos urbanos. Isso mostra mais uma vez, aqui estamos em termos de percentagem, 4, 4-0, 2. E se nós vermos mais ou menos a posição da Angola, a Angola encontra-se nesta ponta de ouro. Embora isso dá a entender de que realmente que Angola não é assim um país, embora que também nem, em termos de desenvolvimento está em vez de desenvolvimento, mas em relação aos países, quando toca assentamentos informais, podemos dizer que Angola pode estar no meio daquilo que é o indicador. Não está nem não tão abaixo, também nem não muito acima. Se não muito acima, aqui está mais ou menos também outro mapa, que mostra mais ou menos a questão do ficando a população do Rwanda, quer dizer, pessoas que vivem em favelas, então em sexo, em termos de percentagem ou de dados. Se nós focalizar diretamente aqui no território Angola, Angola foca-se mais aqui, mais ou menos aqui, de 90% a 100%. Isso quer dizer que houve um grande crescimento, quer dizer, durante esse tempo houve um grande crescimento no que toca a estes dados. Os outros slides a seguir vão mostrar quais são os fatores que fizeram com que isso possa acontecer. Mas também, antes de entrar diretamente naquilo que toca Angola, é importante nós perceber como é que são os assentamentos informais noutros cantos, para nós perceber se há uma compatibilidade em relação aqui a Angola. Por exemplo, começamos com o Brasil, um país que é bem conhecido, no que toca os assentamentos informais, ou então assentamentos informais, então conhecida favelas. Tirou-se um dos assentamentos urbanos mais conhecidos lá no Brasil, que é a favela da Rocinha, onde mostra uma das maiores de lá do Brasil. Isso mostra mais ou menos até aí o mapa. E sabemos que o Brasil é um país acidentado e vimos que esse assentamento acaba por seguir aquilo que é a inclinação do terreno. E podemos constatar o perigo do que está presente. E vi mais ou menos daquilo dados que indicam de que a população que vive mais ou menos nessa em torno de 150 mil habitantes, isso é uma estimativa mais, quer dizer que aumenta mais. E um outro assentamento também conhecido, que é aqui no Quênia, já no continente africano, que é Kibera. Realmente, muito nós por vezes pensamos que o Brasil que resiste a mal, o maior assentamento informal, a maior favela, mas segundo alguns dados mostram que essa Kibera é um dos maiores assentamentos do mundo, e realmente o assentamento do mundo onde cerca de 2 milhões de pessoas criam esta malha urbana informal, onde dizer, então, um quarto da população da capital, quer dizer, e vive neste assentamento que comprou uma boa parte dos municípios daqui. E como não é novidade para nós, dentro desse assentamento apresenta-se infelizmente essas consequências, onde também há a pobreza, falta do saneamento básico, onde pode trazer algumas doenças de diarreia que é aguda, e também a presença do HIV. Sabemos que a falta também, além da prostituição, falta dos cuidados a outras pessoas, bem como dirigir diretamente a alguns postos, porque muitas dessas zonas há carência então de postos de saúde. Também uma outra zona que é conhecida assim, em termos de assentamento informal, que é na Índia, que é o Mumbai. Muita gente provavelmente já viu um filme que normalmente tem rodado, Quem Quer Ser Milionário, retrata mais ou menos como é que é este assentamento urbano. Podemos perceber mais ou menos daquilo que é este assentamento urbano, que se encontra também entre a cidade, numa linha, tanto que passa as condutas de água, bem como também a linha férrea. As imagens sim já indicam mais ou menos, as imagens indicam mais ou menos aquilo que é a característica dessas zonas. Vimos o número de casas, os tipos das casas, a extrema pobreza, quase em todo nível, podemos ver pobreza em termos de educação, de alimentação, de saúde e outros pontos. Então este slide, estes três slides, eu procurei meter para nos perceber que realmente é um movimento que se enquadra realmente em alguns cantos do mundo, pelo que as zonas informais, ou então nós aqui conhecemos como os mucecos, que vai acontecer nem só Angola, mas também outras zonas do mundo também resistem a esse assentamento, então há uma igualdade, não há tanta diferença. Embora que as origens é que faz essa diferença. Mas agora entrar diretamente aqui em Angola, concretamente em Luanda, é importante. Podemos, este mapa mais ou menos daquilo que é o mapa colonial, daquilo que é antiga São Paulo de Luanda, Santo Erro, o mapa mostra mais ou menos daquilo que era o esquema da cidade de Luanda, que ele só chegava, esse esquema de Luanda só chega mais ou menos aqui na Zingombota e já é o todo dos qualquer, embora estamos a ver esta linha mais ou menos a via que era diretamente da parte norte, que é o nosso costume ser uma via do Caté. Então, podemos ter uma percepção daquilo que era o contorno da malha urbana da cidade de Luanda. Mas, segundo a história, afinal de contas, um dos primeiros, quando analisamos a planta antiga, nós podemos perceber que Luanda só foi dividida antigamente com quatro bairros, que a Zingombota, temos o Corpo Santo, a zona do Remédio, então. Outra parte aqui, quem chega aí na Faculdade de Ciência, nós conhecemos, a Nazaré, como está no Bum. E também, e um dos primeiros assentamentos urbanos informal, hoje conhecido como Museque, é a zona dos Coqueiros, é a zona do bairro, a zona dos Coqueiros, onde se encontra o estado dos Coqueiros. Porque, primeiro devemos, após a independência do Brasil, houve uma grande influência. Porque sabemos que o Brasil era um dos países que recebia, em termos de exportação, exportação da parte das tendas de escravatura, então, da Angola para o Brasil. Mas, claramente, o mercado do Brasil estava fechado. E, segundo, também, muitos que vinham do interior, ou vinham da parte sul, vinham do interior de Angola, então, quando vinham, criavam o assentamento, provavelmente diríamos que o bairro dos Coqueiros foi uma zona de paragem. Uma zona de paragem. E também, porque foi uma grande paragem, uma zona onde os escravos criaram as suas cubatas, alguns que trabalhavam em navios também criaram as suas cubatas, e com o passar do tempo também serviu lá como uma, esta zona dos Coqueiros serviu como uma praça. Então foi um dos primeiros assentamentos urbanos, ou então um dos primeiros, não sei, que a cidade de Luanda a registrar. Mas com o passar do tempo, com o desenvolvimento da cidade, este não sei que passou a ser afastado para a zona do aqui para a zona da Zingombota. Então podemos já ver o afastamento da zona da Zingombota. E agora, com esse historial tão breve, então podemos aqui ter alguns fatores que também, ainda que já apresentado, que constituíram daquilo que é a expansão, dos museus. Isso aqui pude meter cinco pilares. Primeiro tem a ver com o fator econômico, planificação urbana, então plano urbano, população imigrante, conflito armado e governação. Começando com o fator econômico, sabemos que normalmente a caracterização de um espaço muitas vezes tem a ver também com a economia. Sabemos que Angola, em termos de economia, Angola foi uma grande metrópole. Então, isso ajudou daquilo que é atração em termos de aquisição da cidade, porque Angola foi uma colônia portuguesa, e os portugueses, de uma forma ou outra, também fizeram Angola de um meio de arrecadação de fundo, por meio das produções que vinham no interior, tanto na parte de com o governador, tanto na parte de Malange, Kwanza Norte, a parte sul, tem a Benguela, o sul. Então, podemos dizer que a percentagem estava bem acentuada. E e depois o segundo fator, que é o plano urbano, com o incidente da economia, então houve necessidade também da internalização da própria cidade de Luanda, a cidade de Passé bem caracterizada, então sendo ela como uma metrópole. Então, Luanda restava-se uma grande concentração de nós vamos ver mais adiante, daquilo que é plano urbano. Então fez com que muitas zonas que estavam se encontravam tanto na zona da Zingombota, então dos Coqueiros, houve necessidade de expansão das pessoas devido aos planos urbanos que existiam. Então houve necessidade para organização do espaço. E agora a população é algo bem conhecido, vimos com a abertura, muitas pessoas eram atraídas, sentiram-se atraídas para vir também aqui dentro da cidade, porque com as aberturas das vias, com a criação do caminho de ferro de Luanda, Malange, para a exportação do algodão, bem como também outros produtos de Luanda, Malange, com a abertura também das linhas, a via de Catete, é uma das linhas que vai até a parte norte, bem como a via que vai até a parte sul. Então, de uma forma ou outra, seguiu como um elo de ligação e também seguiu um ponto de atração das pessoas acharem vir procurar melhores condições de vida. Por natureza, o ser humano é sempre curioso. Muitas vezes, na curiosidade, no sentido de criar um assentamento urbano. E não só também, essas pessoas eram migrantes em outro sentido, porque muitos parentes vinham aqui em Luanda como funcionário para trabalhar. Então, e tinha aquele sentimento que as pessoas estão habituadas a viver em comunidade, então houve a necessidade também de exportar alguns membros. E quando essas pessoas vinham para aqui na parte, vinham para cá em Luanda, então criavam-se os assentamentos informal e do que eles achavam melhor, que é as cubatas. Sabemos que no Matos, normalmente as casas são de capinha, as pessoas vivem em comunidade. E também outro fator que é reconhecido foi o conflito armado, né? Após a independência, então as pessoas, muitas dessas pessoas tiveram que fugir nas suas terras natal para procurar o melhor sítio onde podiam estar. Um dos sítios é aqui na capital de Angola, que é Luanda. Então, muitas pessoas serão do interior ao fugir. Então, quando essas pessoas vieram aqui, então criaram seus assentamentos urbanos. Um exemplo, podemos citar um assentamento, algo que é recente, que pode servir de amostra, que é o bairro Malanjinho, porque segundo esses moradores, diz que uma boa parte da população que veio daí vieram de Malange. E as pessoas, quando estão criando, quando as pessoas, normalmente no sector de Luanda é assim, as pessoas, é normal perceber que a maioria das pessoas são família. Então, é isso que a guerra, de uma forma ou outra, também transportou, contribuiu daquele que é assentamento. E outro ponto é também que tem a ver com a governação, porque os governos simplesmente não conseguiam responder à rápida urbanização, então, a velocidade necessária, ou então não dispunha de ferramenta para dar com a situação, porque com crescente número de população vindo aqui para a parte do ano, apesar do governo ter uma projeção, mas o número, se eles projetaram para 100, o número já estava para 250, então o governo não estava, a incapacidade da parte também do governo. Agora, cabe saber se em termos de execução, se o plano existia, ou então em termos de não fazer uma boa planificação. Então, podemos ver, então, são mais ou menos alguns pilares que também deram contribuído para o que é hoje os museus. Os pilares a seguir vão mostrar de uma forma muito mais abrangente, por favor. Pode passar o outro. Sim. Podemos dar um exemplo. Provavelmente com o governo colonial, então, a Câmara Municipal de Portugal, porque o objetivo era fazer de Luanda uma metrópole, assim seguir também, criar um exemplo de algumas de modelos europeus. Vimos que modelos europeus, está a cidade no centro e também os bairros indígenas, então as pessoas que menos favorecidas ficavam ao torno da cidade. O mesmo também era um plano que se criava na cidade de Luanda, então estamos já a perceber que tinha um espaço reservado só para uma boa planificação, uma boa planificação urbana. Exemplo disso, podemos ver, está aqui a malha da cidade de Luanda. Embora que o mapa não está bem listo, foi tirado no livro, mas essas imagens mostram como é a divisão em termos de cidade. Principalmente essa zona aqui, zona de Kazenga, Kakuakos, zona de Viana, bem como a zona do Belas, a zona de Estratona, provavelmente são zonas, muitas dessas são zonas, em termos de zona industrial, ou então zonas agrícolas, e outras zonas também são zonas, ou então reserva fundiária. Vamos ver um exemplo, o bairro do Prenda, esse é mais ou menos a maquete do bairro do Prenda, a maquete do ano de 1963, obrigado, o ano, então podemos ver, houve provavelmente algumas zonas estavam bem reservadas em termos de planificação, então muitas das pessoas que estavam a procurar criar seus assentamentos aqui, muitas pessoas que vinham aqui em Luanda, em termos de curiosidade. Então, com a implementação desse plano, muitas pessoas tinham que ser expulsas. Então, para isso, as pessoas estavam sentindo-se muito mais afastadas para vir mais sair da cidade para vir mais para o campo, embora que ele saia do campo para a cidade. Realmente, embora que o plano não foi todo acabado, todos nós sofremos com a invasão da luta da libertação, então, da luta da independência, então, realmente, o plano não se acabou. Podemos ver mais ou menos a imagem do Prenda, a zona do Prenda, no ano de 1976. Podemos perceber já que, com o doutor estava a ver que esse prédio, só os lotes foram construídos, mas já alguns serviços não acabaram por não ser implementados, alguns serviços não foram implementados. Então, estamos a ver a pequena concentração já de habitação. Então, estamos a menos perceber que a concentração de um pequeno assentamento urbano. E esse quadro nos mostra mais ou menos daquilo que foi, em termos estatísticos, daquilo que é a distribuição, em termos de população para o bairro, em termos administrativos, os brancos, mestiços, pretos e outros, mostra mais ou menos daquilo que nos dá mais uma mínima ideia. Porque quando se fala de assentamento urbano, assentamento informal, assentamento urbano, fase de concentração de pessoa, massa de pessoa. Então, isto é mais ou menos, nos apresenta este quadro tirado em um dos livros que fala sobre também o estudo da geografia urbana em Luanda. Sim. E com a expansão, ou com grande concentração de pessoa, mesmo antes da independência, então houve necessidade, apesar de já existir um plano, houve necessidade de recriar ou então fazer um estudo geográfico de Luanda. Se nós perceber aqui, então veio claramente a cidade antiga está cá. Então, com o novo estudo, feito nos anos 60, nós podemos perceber que há distribuição de algumas zonas, embora que tenha alguns bairros conhecidos, alguns bairros que não conheciam. Então, vem um exemplo, a zona da Samba, está aí, número 2. A zona da Samba, número 2, está mais ou menos aí. É um bairro conhecido, vamos ver um exemplo, aqui está o bairro Rangel, número 13, está aqui, em termos de distribuição, podemos ver que é um bairro conhecido, o Rangel. Um exemplo, o bairro da Terra Nova, se me permite, acho que provavelmente mais ou menos aqui. Então, isso pode mais ou menos mostrar que foi quando houve necessidade de reajuste em termos da malha urbana de Luanda. Então, nós já estamos aqui a ter uma mínima percepção. Nos mapas anteriores, vimos que Luanda limitava-se mais ou menos aqui nestas zonas. Agora vimos que a pergunta aqui, havia um plano urbano na cidade de Luanda, então, sendo Luanda natura, era uma colônia portuguesa. E o objetivo é se assemelhar também com as cidades europeias. Então, vimos que com os planos, então, realmente, cada vez que passa as zonas estão a se afastar, podemos ter, quer dizer, o mar como nossa referência, estão a se afastar cada vez mais para trás. Pode continuar. Sim, como mostra o exemplo mais ou menos aqui, no início dos anos 70, daquilo que é em termos em termos da população que rondava mais ou menos nos 480,613 habitantes. Então, vimos que até a população branca, então, a população dominante, era inferior em relação à população negra. Então, a população negra já tinha um percentual de 50% que viviam nos mocegos. Então, podemos perceber, se a população está nos 50%, então, isso quer dizer que a zona era muito mais expandida. E vimos mais ou menos a zona de origem, os umbundos, os ovimbundos, em termos de percentagem, e os bacongo. Então, para nós ter mais ou menos a percepção das zonas, as zonas de origem destas mesmas pessoas. E o mais engraçado é que isso mostra cada dia que passa, cada ano que passava, a cidade de Luanda resistava mais concentração de gente. Pessoas imigrantes, pessoas que vinham do interior para... Então, nas províncias, né, no interior, para quê? Para Luanda. Aqui nos mostra mais ou menos uma estimativa, que essa população migrante foi estimada em 8.300 habitantes por ano, no período entre 1950 e 1960. se nós fazer um cálculo, se nós fazer um cálculo de 8.800 vezes 10, nós podemos ter uma mínima percepção, mais ou menos, quanto é que isso aqui dá. Então, esse, mais ou menos, o número estava muito elevado, aumentando para 25 mil. Então, cada dia que passa, era mais... pois é, podemos ver mais ou menos aqui, este é um retrato também do Mussek, hoje o Rangel bem conhecido. Então, é claro que hoje quem vai para o Rangel não nota essa abertura de espaço. Podemos perceber como é que a forma que as pessoas criavam seus assentamentos. Víamos espaços abertos, então os quintais, onde é estilo comunitário. Vimos, podemos ter uma mínima percepção. Pois é, claro. E isso, algumas imagens, tipo aqui uma imagem antiga também, tirada em alguns livros, mais ou menos um século, ainda não vê as casas, as ruelas, podemos ver, apesar de ter preto e branco. E vimos aqui a zona aqui no Prenda, no Catinton, podemos ver nos anos 80, podemos ver mais esses prédios que conformam a zona do Alvalade, então vê que é esse descaído. Então, já estão a ver mais ou menos aquele resíduo de... Está ao lado do Alvalade, não. Catinton é quem vem ao Gamete. Não está ao lado do Alvalade. Acho que fiz... Não, me enganei do nome. Essa zona, este bairro que está... aqui no Prenda. No Prenda, acho que há um mês atrás foram fazer um que é sobre a vacina. Catambora, obrigado. Então me enganei. Foi um engano, sim. A zona do Catambora, obrigado. Obrigado pela correção. Então estamos vendo mais ou menos a zona do Catambora, já o assentamento da zona. E não se resta, também, esse assentamento restava em zonas marítimas. Pessoas que viam mais ou menos uma das pradas de Luanda. Os pescadores criavam seus assentamentos bem mesmo a foz do mar. Então, essas fotografias já podem estar nos elucidar em termos de marcha daquilo que é os assentamentos informal na cidade de Luanda. Pois é, aqui tem mais ou menos um mapa que nos ajuda a ver uma projeção daquilo que é daquela projeção da escala urbana, ao menos na cidade de Luanda. Vimos está aqui, cada cor indica cada ano. Por exemplo, temos aqui o 1980, temos 1989, temos aqui 1998, em termos de projeção, vimos 2000, e aqui 2010 para mais adiante, embora que não dado assim bem fixado esses 2010, porque ali, segundo o arquiteto Galmeiro, mostrou que este dado foi muito mais abrangente. E estamos a ver mais ou menos a linha que delimita, estamos a ver a Via Expresso sai da parte sul, vai ligando a parte norte, então a parte de Cacoaco. Pois é, isso é mais ou menos um retrato daquilo que é a antiga a divisão administrativa da cidade de Luanda, para nós ter uma percepção. Isso também é um mapa, uma carta colonial, uma carta dos anos 80, nós temos uma mínima percepção em termos daquilo que é a marcha, em termos de ocupação. Vimos delimitar essa zona do Kazenga, Cacoaco acho que não era muito habitada, estava a ver mais ou menos essa via de Catete. Viana praticamente resistava uma vila, e de resto eram quintas. Vimos mais ou menos como é que se limita as zonas informal da parte de Luanda. Pois é, tentou-se fazer um pequena marcha em termos das zonas informal e formal da cidade de Luanda. Se nós vimos no mapa atrás, provavelmente as zonas, o assentamento só se estava até aqui. Mas vimos já com a forma que está a Via Expressa, provavelmente essa zona está habitada. E aqui nos dá mais uma mínima percepção daquilo que são as zonas informais. Se nós perceber, provavelmente uma boa parte, a maior parte da cidade de Luanda está composta, então, ela está conformada por assentamentos informal. Pois é, Um exemplo, vamos ver, está aqui um exemplo, procurei meter um exemplo de alguns bairros, um exemplo aqui no, na zona, no Prenda, concretamente na zona do lote 22. Se nós ver aquela imagem, uma foto daquilo que é nos anos de 1976, mas se nós ver já hoje, isto é mais ou menos aquilo que é a característica da zona do, a zona do, do Prenda, nos dá mais uma mínima percepção daquilo que é o, a evolução daquilo que é o assentamento urbano informal. Pois é, isso também é aqui na zona do Prenda, área do lote 22. Podemos ver, realmente, uma praça, toda ela... Essas já são as fotos que tu tiraste. Pois é. Essas são fotos recentes. Mostrar mais uma vez como é que as pessoas vivem, nada da zona de espaços abertos. Isto mais ou menos mostrar... alguém, como é que as pessoas aproveitam e vimos, infelizmente, como é que os prédios também estão a ser bem todos abarrotados, porque em termos de regra os prédios eles devem estar em torno de um cinturão verde, mas quase que não se nota nada. Pode avançar. Pois é, e como já me ratificaram aqui na zona do Catimbó, a zona do Catambor, pois é, e também outro exemplo, por exemplo, a zona do Catambor, que está bem abaixo dessa via, a via que sai do aeroporto para Mutamba, então nós podemos ver, está aqui. Então, provavelmente essas imagens ajudam a perceber, ou estão-nos a ajudar a perceber daquilo que é a marcha, ou então daquilo que é a característica dos assentamentos urbanos aqui na cidade de Luanda. Pode avançar. Pois aí, por último, também... tem aqui a zona do Samzanga, a zona do Samzanga. Podemos ver conforme as fotos também ilustram daquilo que é um assentamento urbano informal. Então, provavelmente, é isso que é uma análise geral que eu procurou fazer daquilo que é alguns assentamentos urbanos. Agora, resta saber, tivemos uma percepção daquilo que é o assentamento urbano. Agora resta saber qual é a caracterização da vida dessas pessoas. Como é que essas pessoas vivem, como é que essas pessoas criam o seu espaço. Como é que essas pessoas aproveitam o seu espaço. Quais são os problemas que essas pessoas atravessam. Quais são as perspectivas dessas pessoas. Então, o foco, esse slide fora uma análise. Mas agora o foco provavelmente será uma zona, que é a zona do Kazenga, a zona do Kazenga que foi escolhida, ao menos que vá servir de abrangência para nós ter uma... porque nós estamos numa escala urbana. Agora vamos numa escala muito mais... numa escala menos urbana, numa escala arquitetônica, ao menos para nós perceber o interior, porque o nosso objetivo é perceber como é que as pessoas... como é que as pessoas aproveitam esse espaço. Então, em suma, conforme disse, é isso que estava prestes a apresentar, como é algo que está ainda em continuidade. Inacabado. Se... Muito obrigada, Weba. Não sei se há uma coisa. Em suma, é isso que eu estou apresentando, que o trabalho está a ser desenvolvido. Muito obrigada, Weba. Colegas, tem alguma pergunta a fazer? A minha questão consiste no seguinte: de acordo com os seus estudos, quer saber como é que é o quanto os musecos tendem a aumentar ou diminuir, principalmente aqui na cidade de Luanda. Se tendem a aumentar, quais são os fatores que tá na causa disso? E se aumenta, o que é que nós podemos fazer que é para poder prevenir-nos daqueles problemas que são que mais aparecem nesses musecos? Não sei se eu fiz entender. Eu não vou concluir bem a resposta, porque conforme eu disse, né, esta apresentação será como uma contribuição. Será mais contribuição do que questão da parte dos colegas aqui. Mas fazendo com base, conforme nós mostramos, nós podemos ter uma mínima percepção que os assentamentos das zonas informal, isto tem a ver com as melhorias das condições, a maior parte disso tem a ver com as melhorias das condições de vida. Então, e de uma forma ou outra, as pessoas acham que deixando o campo para a cidade é a melhor forma. E as pessoas vêm com a sua forma de ver aquela cultura do campo, e sabemos que eles criam seus assentamentos, vivem em comunidades, e hoje é que se nota, de uma forma ou outra, isso tende a aumentar, porque eu me lembro, acho que quando fui fazer o trabalho sobre, uma pesquisa sobre, sobre a água, quando eu entrei aqui na DW, foi na zona do Paraíso, Pedreira, do que eu sabia anteriormente da zona do Paraíso, Pedreira era uma zona de exploração de minério, porque o solo de Cacoaco ele é rico em termos de o cal, outros, é brita, mas após as pessoas fazerem a exploração, hoje nota-se uma grande concentração de pessoas, mesmo ao longo da Via Expressa. Então, isso mostra de uma forma ou outra, isso tende a aumentar, não só aqui em Luanda, é claro, também no interior. E a minha forma é procurar melhorar, e para melhorar é importante perceber quais são os problemas que essas pessoas atravessam, e para perceber os problemas é importante que se faça um estudo, e para fazer o estudo é isso que está prestes a ser feito numa dessas zonas que ainda não, que está a zona do Cazenha, pode servir também de amostra. Okay. Eu tenho uma pergunta, Leba, meu pessoal, o que é que te levou a trabalhar num projeto como este? Aqui. Pois, primeiramente, eu quando entrei aqui na DW, isso me ajudou a perceber, então, ter um afinco em termos daquilo que é as comunidades, porque no estágio comunitário aprendi algumas lições no que toca a trabalhar com as comunidades, as pessoas, perceber os problemas que essas pessoas atravessam. Então, em função do curso que eu estou a fazer, então, isso pode servir de oportunidade, e bem como também alguns trabalhos que algumas pesquisas fui participando enquanto estagiário aqui na DW, exemplo na Santa do Paraíso, da Pedreira, isso me ajudou mais a se aproximar nas comunidades. Então, e a minha forma de perceber é fazer um estudo. Então, isso é uma das razões fez com que realmente possa desenvolver este estudo. E para desenvolver, estando dentro de uma organização que faz tudo dentro das comunidades, então é uma forma viável de eu, pelo menos, implementar esse estudo. Não é que eu implemente, mas sim com a ajuda da organização, porque eu ainda sou um estudante, ainda estou numa fase de formação, preciso de orientação. Esse tipo de estudo requer ter dados em termos de saúde, ele tem que ter acesso a muitos dados. E para ter acesso a dados, tem que ter pessoas que estão ligadas, bem ligadas na matéria em termos de pesquisa nas comunidades. Okay. E a DW está ligada. Okay. Qual é a pergunta? Boa tarde, Luebo. Parabenizar-te pela apresentação que fez. A minha questão é a seguinte. Perdão. Exatamente o que é que queres estudar ou fazer como pesquisa no Cazenga? O que eu levo a perceber é que tu estás entre o lado da arquitetura ou da construção ou da caracterização dos assentamentos humanos e também das características, das tradições, dos hábitos e de como, quais são as causas que levam as pessoas a escolherem essas zonas para habitação e porque é que constroem esse tipo de assentamentos precários. Gostaria que me dissesses exatamente qual é o teu foco principal. Esse estudo que está a ser desenvolvido, ou que está prestes a ser desenvolvido, conforme fui claro, eu tenho a amostra, falar sobre o Munsec, mas foco diretamente o Cazenga. O objetivo é perceber em termos de, como posso falar, o objetivo é perceber diretamente a dinâmica em termos da vida dessas pessoas dentro dos Munsec, ou então nas comunidades, no que toca ao começando, como é que essas pessoas, aquisição de espaços, aproveitamento, bem do ponto de vista social, econômico, antropológico. Então, perceber a dinâmica dessas pessoas, exemplo, como é que essas pessoas vivem, não tem espaço verde, como é que essa pessoa aproveita de outra forma. Então, é mais ou menos isso, não é diretamente no que toca a urbanismo, arquitetura, porque quem faz urbanismo e arquitetura são as pessoas. Só entendemos o que é urbanismo, arquitetura, se nós entendermos o que as pessoas fazem, as suas culturas, como é que as pessoas aproveitam as suas culturas e as culturas de outras pessoas também. Então, é mais ou menos isso. Não sei se fiz entender, se há uma opinião. Uma questão, Web, sobre a sua foco sobre a Kazenga. Quais são as características da Kazenga que são diferentes do que outros museques, por exemplo, Sambizanga ou Rangel, ou Quilamba? Quais são as principais diferenças? Não, tá bom. Eu acho em relação a este museu do Samuzanga e o Kazenga, eu diria que eles, não, em termos de diferença, não têm muita diferença. Não tem, porque, provavelmente, em termos de caracterização da vivência, é similar, porque uma boa parte que vivem são pessoas também que fugiram à guerra, vieram aqui. A diferença do Samuzanga é que é um dos museus muito mais antigos, muito mais antigo em relação a Luanda. Mas, em termos de vivência, o ambiente é tudo igual. Mas, já diferente nessa zona daqui do Prenda, aqui na zona do Prenda, exemplo, aqui na zona do Prenda, apesar de ser uma zona informal, mas é uma zona onde vivem pessoas que têm recursos financeiros, porque o foco de nós ver essa informalidade não quer dizer que as pessoas não têm recursos. A diferença é que aqui na zona do Prenda está bem a foz da cidade, a foz da cidade. E muitas dessas pessoas vivem aqui, mas têm, em termos de questão financeira tão bem acentuada, diferente com as pessoas que vivem já no Kazenga. Isso é mais ou menos de... Posso? Sim. Para mim, eu acho que uma dos fatores interessantes em termos do crescimento dos museus e as populações que vivem ali era que se pode olhar historicamente para quando as populações mudaram para ocupar aquele espaço. Porque cada museu tem uma história, mas também uma idade diferente. E está muito ligado com a história do país. Hein? Museus que foram ocupados no... no período pós-independente. Os assentamentos e as características das populações estão muito ligados com onde foi batalhas ou conflitos mais quentes no país, porque durante um certo período houve um conflito intensificou em Wambo. Muitas vezes, durante aqueles anos, a zona da cidade que cresceu naquela período teve uma grande percentagem das populações do Wambo. E eu acho que pode ser interessante olhar para Kazenga e a fundação e os anos quando o Kazenga cresceu e olhar para o período histórico no país e o que aconteceu durante aquele período. Eu acho que pode haver realmente uma ligação pelo menos da origem das populações. Claro, há muitas outras características relacionadas com a característica tipologia ou da topografia ou dos terras onde o Kazenga, claro, é uma aquelas zonas de argila expansivo e há muitos problemas relacionados com águas que não infiltraram naquela zona, que tem influências sobre a saúde e outros problemas, mas eu acho que uma ideia do que o Eva pode explorar realmente é de olhar para aquele período de ocupação dos terras de Kazenga e ver o que aconteceu no país durante aquele período. Yeah. Primeiro, também parabenizar mais, né, pela apresentação. E segundo, o que eu pude aqui reparar, né, que também o senhor acabou de dizer, eu participei de um debate numa das universidades, lá no Talatona, em que retratávamos sobre a questão da origem também dos mosaicos e resto. E nós falávamos concretamente de dois períodos. Antes da independência, isso quer dizer, antes de 75, e focalizaste uma área aí sobre os fatores de origem dos mosaicos e resto, e depois de 75. E nós chegamos à conclusão que nós, quando falamos da fase pós-independência, só concluímos com um fator único, que é a guerra civil. Mas antes desse fator, como um contributo, houve a fase da exclusão social. Se nós formos ao Kazenga, nessa questão, nessa fase da exclusão social, houve sobretudo, vamos dizer assim, muitos atritos, onde tiveram grandes figuras que se destacaram, que atualmente andam ofuscadas, né? Como por exemplo o Simão Gonçalves Toco, que naquela altura lutava muito pela não exclusão de ser dos povos, isso concretamente os bacongos. Se repararmos essa área do Nelito Soares, era uma área do Ranger, tinha uma área que se chamava que é a Zona de Bucuzau, que mais tarde deve se chamar Nelito Soares. No Sambizanga, concretamente, temos uma área onde, naquela fase da exclusão social ou biológica, muitos ocuparam uma área lá na Petrangol que se chama Bairro Xcamacongo, o Bairro Ruiz, quer dizer que 90% daquela população é bacongo, maioritariamente é bacongo. Temos o bairro, a favela da Jamaica. No Kazenga também temos uma área depois do Kalawenda, maioritariamente são sulanos que vivem naquela área. É naquela fase da exclusão social. Essa exclusão também foi trazendo, foi ajudando, sobretudo na origem dos mosaicos. Outra questão que eu tenho é uma contribuição. Realmente, muitas das coisas que se focalizou aqui, eu considero, acho que são fruto de um historiado legado colonial português. E gostaria, né, eu, dentro da minha opinião, tenho estado a colocar isso, que ao fazermos uma investigação poderíamos levar em conta dois pormenores. Há coisas que já existiam com um certo nome antes da ocupação colonial. E com a ocupação colonial obrigou-se a tomar outros pormenores. E gostaria que, ao se retratar, que se trouxesse da base até o topo, como essas coisas. Nós não falamos de grandes homens que lutaram sobre a exclusão social. O Simão Gonçalves Toco, o Simão Quimbango, por exemplo. E se ler um pouco sobre o legado colonial português de João Milando, um dos trechos, vai encontrar isso. É, o Manuel Imbamba, o arcebispo de Saurimo. É, Antropologia Cultural também fala sobre a exclusão social. E acho, há muita coisa, sobretudo sobre o Kazenga. Sobre o Kazenga, a origem de certos nomes, a origem das culturas, porque temos um conjunto de cultura dentro do Kazenga. Se verificares, a população do Kalawenda e do bairro Augusto Ngangula e de um outro bairro, o comportamento é diferente, porque vem de culturas diferentes e tem historial diferente. É por isso que não há uma igualdade entre o Sambizanga e o Kazenga, tanto nas características e como na história. Eu acho muito pertinente isso. Obrigado, assessor. Eu queria fazer uma questão à Weba, mas antes também queria aproveitar para parabenizá-lo pelo trabalho, pelo feito. Não dá para isso. pois, que está sendo feito, pois. É uma boa iniciativa que vai o ajudar a, não só também a inspirar outros a se interessarem, conhecerem muito mais ainda a história destas comunidades, em termos de assentamento urbano, distribuição de museques, e desde a de fase colonial até a era moderna, a era em que nós estamos, não é? E depois queria colocar uma questão que eu fiquei aqui em dúvida, que eu queria conhecer, mas que eu conheço um pouco sobre o historial do crescimento, de assentamento urbano das cidades de Luanda, desde a fase colonial até agora. O que eu queria saber exatamente é se existe, em termos estatísticos, dados que mostram o período que mais se destacou, que mais se verificou o assentamento urbano nestas localidades, Kazenga, ou a nível mesmo do Luanda, né? Se existe, em termos estatísticos, dados que nos podem ajudar a ter esse conhecimento em termos de assentamento urbano, se poderia ajudar ou... Com base às pesquisas que eu fiz, as pesquisas que eu fiz, como o colega Rui disse, que há dois períodos, em termos antes da independência e após a independência. E com base às pesquisas que eu fiz, em Braga, ainda não estão bem acentuadas no trabalho. Isso mostra, após a independência, que foi um grande período. Um exemplo, uma boa parte aqui dos apartamentos de Luanda foram ocupados. Houve uma invasão. Infelizmente, houve uma invasão. Uma invasão. Muitos viram ocupados os apartamentos, embora que outros depois acabaram por vender, porque após a independência, houve uma grande invasão. Muitos tiveram que sair, uma parte português tiveram que sair daqui da parte de Angola, tiveram que sair daqui de Angola, voltar em Portugal, infelizmente, devido à violência que se encontrava. Então, muitos sentiam-se como dono, não é que nem já liberdade, as pessoas sentiam-se tinham uma liberdade. Então, foi um grande registro em termos de assentamento urbano. Esse foi o grande período após a independência até os nossos dias. Aqui agora verifica-se. É que eu dei um exemplo. Você vai aquela zona de Cacoaco, nos anos 80 ou no princípio de 90, era uma zona com um terreno só de cultivo, mas hoje tem grande expansão. Após a independência, quer dizer, esse período após a independência está até os nossos dias, está continuando. Esse é o grande período. Antes da independência, o número não é assim tão percentual que vimos hoje em dia. Não sei se... Pois, eu queria saber exatamente, é que em termos históricos, Angola, antes da independência, ou antes da era colonial, estava dividida em reinos, não é? E Mandongo, Matamba, Bailundo, por aí afora. E eles conservavam tradições, conservavam seus territórios, não é? Para que um reino ou um rei tivesse que deslocar de uma área para outra, tem que existir um consentimento do outro. E eu acredito que essas comunidades foram influenciadas por esses costumes, visto que até agora vemos muitos que ainda conservam esses hábitos dos seus ancestrais. E essa questão de assentamento urbano, acho que também teve esse fator, teve uma influência. Supomos, um malangino, né, era depois da independência, um malangino ter que sair de Malange para criar a sua habitação, por exemplo, num território, por exemplo, no sul, supomos, seria difícil em termos de cultura, torna-se muito mais difícil. O que eu queria saber, o assentamento urbano nessas áreas, Kazenga, Ingombota, ou Prenda, essas áreas todas, acredito que o assentamento urbano não foi no mesmo período, por causa desses fatores culturais e étnicos. Acredito que houve fases próprias de assentamento urbano depois. Acredito que despertou alguma coisa neles e cada um foi achando a necessidade de poder se habitar, se estabelecer em cada uma dessas localidades. Acredito que em termos de história haja maior dados que podem nos ajudar a esclarecer melhor esse facto. Essa questão tem a ver já com um estudo, isso já é um estudo muito mais abrangente de alguns bairros, então, em geral, na parte de Luanda, isso já é um estudo geral. Mas desde o nosso conhecimento, nós sabemos, normalmente as pessoas, isso agora, as pessoas quando vêm criar os seus assentamentos é por cultura, exemplo, Kazenga, tem, por exemplo, de onde eu vivo, realmente uma zona aí poder trair da figo da entre a figo da Frescangó. A primeira infraestrutura está aí foi a figo da a feira internacional onde é exposto. Mas aquilo foi um terreno baldio, então um dos meus familiares já estava aqui em Luanda nos anos 70. Mas com a guerra, com a invasão, segundo os meus pais, eles saíram de lá de Kwanza Norte até quase aqui o Bengo, apenas nas matas. Então depois perceberam que é um familiar e as pessoas ocupavam seus espaços. É um familiar que veio para aqui, para a parte de Luanda, então eles vieram. E é uma das razões de lá de onde eu vivo, as pessoas vivem em comunidades. Lembra que estou prestes a mostrar no trabalho já direito. Hoje existe os becos, porque as pessoas só... Mais importante para eles eram só crianças... Tipo, como eles viviam lá nos quimbos também, uma casa, a casa do Soba no centro e as casas à volta. Mas com o passar do tempo, cada que passa, o agregado familiar foi aumentando. E claro, o espírito dos quimbos, as pessoas viverem sempre os filhos, o neto, o primo. Então isso foi fazer com que a malha urbana... Então, quer dizer, isso vai diferenciando. A minha zona é tipo a parte dos Bakongo, tem outra parte do Islano, a parte do Augusto Ngangulo, aquela parte aí dos Kwanza. Muitos são pessoas que vêm da parte do Uij, Zaire. Porque as pessoas criam... É por ser normal, vamos numa zona, encontrar muitas pessoas falam Lingala, outras pessoas falam Kimbundo, outras pessoas falam Umbundo. Por exemplo, aqui essa parte aqui do Rocha, uma boa parte do Rocha são pessoas da parte sul. Até muitas vezes estão a ver com a localização. Da parte sul, porque as pessoas que é claro que hoje em dia já os assentamentos urbanos informais já é uma mistura, mas anteriormente era para o meu mesmo de as pessoas da mesma tribo ou da mesma mesma etnia ou mesma origem. Obrigado. Mas é que como diz, né, é algo que tá ainda não tá, é algo que ainda não está definido. Para mim, os teus argumentos têm sido uma grande contribuição. Esperamos que se o trabalho é em frente, isso faz parte deste trabalho. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pequena história. Hein? Quando eu cheguei no país, há mais de 30 anos atrás, foi em 1980, encontrei um grupo dos, eventualmente, amigos, hein? Um arquiteto, um sociólogo, etc. E tivemos uma conversa sobre os museus, hein? E isto foi um pouco depois da independência, hein? Sim. A observação delas na altura, e são pessoas que conheci bem a cidade e a cultura do país, e dizem que os museus realmente conservaram durante aquele período de independência e os conflitos, hein? A cultura angolana aí na cidade de Luanda. Porque mesmo eu me lembro isto, hein, que durante as fins de semana a cidade central, a cidade de cimento, foi abandonado completamente, não houve ninguém ali, porque todas as famílias que mesmo viviam nas zonas da cidade mais moderna, hein, passou as suas fins de semana nos quintais, nos museus com suas avós, e a cultura daquele período foi conservada mesmo por causa dos museus. Hoje em dia, os museus estão vistos com, não sei, elementos do... são vistos com problemas e negativos, etc, etc. Mas, pelo menos naquela altura, houve um respeito para as populações que sobreviveram nos museus, mas, de facto, conseguir de conservar a cultura do país durante aqueles anos difíceis, hein? Eu acho que há um certo respeito para a história do MUSEC, que estou muito feliz de ver o estudo da Weber, e eu acho que também quero congratular o senhor aí nesta iniciativa. Eu acho que devemos apoiar realmente mais pesquisa para aprofundar estes conhecimentos do MUSEC e a história destas zonas com Kazenga, etc. Obrigado. Yeah. Weber, muito obrigada. Espero que o teu projeto, quando estiver finalizado, nós possamos ter acesso e possas apresentar de uma forma aprofundada. E é isso, meus parabéns, obrigada.